Eu quero apresentar a vocês eles que são responsáveis pela alegria do circo. A minha querida família Buzo! Salsifufu, exibindo medalhas. Eu sou internacional, o maior inventor do mundo. Papai Papudo diz que sabe tudo, mas não sabe nada. Salsifufu 60! E o que?